E hoje, para a entrevista aqui no Manhã RCI, a gente convida o senhor Ramiro Varavt, que é o diretor superintendente da Fundação Parque Tecnológico Itaipu. Bom dia. Bom dia, Malu, bom dia, Guilherme. Hoje fazendo essa troca e agora eu passo a bola para o Guilherme. Exatamente, por falta de voz, né? Vamos fazendo essa troca. Botei a Malu numa fria hoje. Mas ela está indo muito bem. Satisfação recebê-lo aqui no dia de hoje. Vamos falar um pouquinho sobre o Parque Tecnológico Itaipu, que já existe há 14 anos. É, o parque foi criado em 2003, 2004, como parque, né? E depois como fundação Parque Tecnológico a partir de 2005, a partir, vamos dizer, dessa expansão da missão de Itaipu, né? Itaipu tinha a missão até 2003 de produzir energia de forma eficiente e com qualidade. E a partir de 2003 ela tem um entre vírgulas, né? Produzir energia de forma eficiente, com qualidade, com responsabilidade socioambiental, visando o desenvolvimento regional. Então Itaipu começou uma nova era, né? Então muito mais ligada ao desenvolvimento regional, né? Seja do oeste do estado do Paraná, ou seja do leste do Paraguai. Então a atuação de Itaipu hoje nas ações voltadas ao desenvolvimento regional é muito efetiva, né? E cada vez aumenta mais, né? Então eu que tenho uma visão clara aí do desenvolvimento socioeconômico do estado aí nas últimas décadas, né? Tenho também a visão clara que a grande região inovadora do país hoje, em termos de desenvolvimento sustentável, é a região oeste do estado, né? Eu acho que esse desenvolvimento sustentável brasileiro, realmente, ele vai se dar a partir desse modelo que está sendo desenvolvido aqui na região. E a importância, vamos dizer, de Itaipu, é, com uma instituição que vai completar. O Tratado de Itaipu é de 1973. Itaipu vai completar 50 anos em 2023. Né? Ela está cada vez produzindo mais, de forma mais eficiente, agora aí já com essa nova missão. E é aproximadamente já um ano à frente da direção do Parque Tecnológico Itaipu. Como é que vem sendo esse novo desafio? Um grande aprendizado, né? Eu tive na minha trajetória profissional, que quase toda ela foi desenvolvida no estado do Paraná, né? Fui durante muitos anos na vida acadêmica, eu fui pró-reitor da PUC, de pós-graduação em pesquisa, depois fui secretário de Estado, na época do governador Jaime Lerner, né? Como secretário de Educação e depois como Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. E conhecia bem o estado, mas esse aprendizado que eu estou tendo aqui, essa possibilidade com a minha experiência, mas muito com o que existe aqui na região, de estar desenvolvendo esse trabalho, é excepcional. E até na ampliação, né, da missão ali de Itaipu, que aconteceu em 2013, o parque surgiu então como uma das iniciativas inicialmente focada na questão da tecnologia em si, né, os cursos de exatas, até da União Oeste que estava ali dentro, ações na área de computação, informática. Essa missão ao longo do tempo ela foi sendo ampliada para outras áreas e outras tecnologias também? Exatamente, né? Na realidade, nós começamos com programas e projetos na área de desenvolvimento tecnológico, né? Nós albergamos, vamos dizer, dentro do parque, hoje tem 5 cursos da Univeste dentro do Parque Tecnológico Itaipu, e temos 21 cursos da Unila, né? Então os cursos da Unila estão lá circulando no Parque Tecnológico. Hoje nós temos em torno aí de 7 mil pessoas por dia. E é um parque diferenciado por causa disso, por causa da presença das universidades, né, da Univeste e da Unila. Mas essa missão, como eu disse, a partir aí da missão ampliada de Itaipu, ela começou a ficar muito mais clara em termos do desenvolvimento tecnológico naquelas áreas que nós chamamos aí do chamado Green Nexus, né, que é energia, água e alimentos, né? Então, hoje, Itaipu tem uma ação muito efetiva na região nessa área, até porque a grande cadeia propulsora do desenvolvimento do Oeste do Estado é o agronegócio, né? O sistema cooperativado é um dos melhores do país, né? Talvez um dos mais fortes do país. Essa região vai ser a maior produtora de proteínas do mundo aí nos próximos anos. Então, nós temos essa condição de, com essa cadeia propulsora, que depende muito de energia, e de energias limpas, e depende muito também de água, dessa cadeia propulsora, desenvolver bastante as tecnologias sustentáveis ligadas à energia, água e alimentos. Né? Então, eu acho que Itaipu mesmo hoje tem clara que ela precisa ampliar a geração de energia limpa, não somente com a energia hidrelétrica, mas incorporando aí a energia solar e o biogás também, até porque o biogás é oriundo do tratamento dos dejetos, né? Do tratamento dos dejetos da produção de proteínas. E esse biogás, juntamente com a energia solar, podem ser efetivos, né, nos próximos anos. Até um projeto da diretoria de coordenação, do nosso diretor, o Nilton Kaminski, de, nos próximos anos, incorporarmos como quase mais uma turbina de Itaipu com a produção solar e de biogás. Né? Então, isso é possível que nós venhamos a fazer. E Itaipu quer continuar sendo a maior produtora de energia limpa do planeta e vai precisar incorporar essas outras fontes também. É o que está começando a acontecer agora. E a gente sabe que em Itaipu tudo é binacional, tudo é grande e é binacional também. Existe, além do Parque Tecnológico Itaipu brasileiro, existe também um co-irmão do lado paraguaio? Existe a Fundação PTI. Também? Existe uma Fundação PTI na margem direita, né? Nós lá em Itaipu chamamos margem esquerda e margem direita, até porque é um território binacional, né? Mas existe o Parque Tecnológico, que é muito efetivo da atuação no desenvolvimento do Paraguai. O Paraguai está se desenvolvendo muito, né, nos últimos anos, né? Itaipu contribui muito para esse desenvolvimento. Para se ter uma ideia, um quarto do crescimento do PIB paraguaio é consequência da produção de Itaipu, né? Itaipu tem uma presença muito... Você tem uma presença forte aqui no oeste do Paraná, tem uma presença muito mais forte em quase todo o Paraguai, né? E tem projetos excepcionais do PTI Paraguai em todo o Paraguai, inclusive na região do Chaco. Eles estão produzindo lá energia solar numa região que o agronegócio também é muito importante. E falando especificamente aqui com relação a quem está nos ouvindo na região oeste do Paraná, muitas vezes a pessoa ela tem alguma ideia, algum projeto. O Parque Tecnológico Itaipu, ele conta com uma incubadora. Existem processos de seleção? Como é que a pessoa pode fazer até para entrar nesse círculo de desenvolvimento de tecnologia por meio do Parque Tecnológico? Existem editais que saem, né, anualmente, né, para chamada de novos projetos a serem incubados. Uma das nossas missões claras é, com essa possibilidade que nós temos aí nas nossas universidades de formar jovens qualificados aqui na região, é nós, né, darmos oportunidade a esses jovens que possam também criar renda e emprego, né? Então, desenvolvendo novas empresas, abrindo novos negócios, né? Como nós temos uma estrutura consolidada, hoje temos quase 20 de projetos incubados, muitos na área de TI, mas muito também na área de tecnologias sustentáveis, e estamos abrindo isso aí permanentemente, né? É uma intenção nossa, estamos começando agora, também um processo muito efetivo de internacionalização, né? Nós, a internacionalização é importante porque ela nos traz referências, né? Hoje nós não temos muitas referências no mundo de parques de tecnologias sustentáveis, que nem é o PTI hoje, né? Mas tem algumas coisas na Alemanha, tem nos países escandinavos, na Itália, na Áustria, né? Enfim, nos países mais desenvolvidos. E nós queremos trazer essas referências para cá, para nós nos tornarmos aí, nos próximos anos, uma referência internacional. Eu tenho muito claro também, até pela minha vivência, que nós podemos ser o PTI, Itaipu pode ser uma grande referência global de tecnologias sustentáveis aí nos próximos anos. A Malu Neumann está acompanhando aqui através, né, do nosso Facebook. Nós temos várias pessoas acompanhando nossa transmissão aqui conosco através do Facebook Rádio RCI Iguaçu. É isso aí, Grêmio. O Vassi Álvaro, né? A Leilani Dalla Beneta, o Alexandre Palmar, Cleusa Cardoso, o Manuel Maia e o João Demar Corrêa, todos aqui ligados na RCI, no programa aqui na entrevista, Guilherme. Pois é, o pessoal lá do PTI também presente, um abraço ao Vassi, a Leilani também acompanhando aqui nossa programação, e também a Vanessa presente aqui no nosso estúdio, ela que faz também essa ponte, né, entre o PTI e aqui a imprensa. E vou perguntar até com relação aos projetos agora para 2018, porque o parque ele está em constante expansão ali desde o início das suas atividades. Foram traçados alguns objetivos, algumas metas específicas para esse ano agora de 2018? Como eu já havia falado, realmente começamos intensamente esse processo de internacionalização. Nós estamos aí com uma parceria muito forte com a Incubadora de Tecnologias Limpas de Los Angeles, né? Inclusive para nós incubarmos alguns projetos que estão sendo desenvolvidos aqui lá. Isso nos auxilia e nós penetramos em mercados muito maiores, né, do que o mercado brasileiro. Quer dizer, o mercado americano tem um tamanho quase 10 vezes maior que o mercado brasileiro, e algumas coisas que nós possamos ao mesmo tempo desenvolver aqui, possamos desenvolver lá, isso pode ser muito efetivo para as ideias que sejam desenvolvidas aqui, né? Estamos, Alemanha, existe uma ação muito efetiva, os alemães têm um programa claro aí de a partir de 2026 já não deixar estarem presentes no mercado de produção, no mercado de consumo alemão, os alimentos transgênicos. Então há todo um caminho a fazer na produção da região aí nos próximos anos, para que a produção seja agrícola, agropecuária, seja cada vez mais sustentável, porque ela possa conquistar esses mercados. Temos recebido aí muitas missões de organismos importantes da Alemanha preocupados aí com essas questões de segurança alimentar e segurança hídrica. Então, como eles estão percebendo que isso vai acontecer no futuro, eles querem ver, já vem a região oeste do estado, ou essa, eu chamo isso de uma região trinacional, né? É uma característica muito dessa região, né? Não das três fronteiras, mas das três nações, né? Aqui o bioma é o mesmo, nós temos o mesmo bioma, Mata Atlântico, seja no Nordeste Argentino, seja no Leste do Paraguai, ou seja aqui, né? E a cultura é trinacional, existe um mix de cultura excepcional. Então, eles veem realmente essa região como um dos mais importantes polos globais aí, da produção de alimentos aí nas próximas décadas. E para isso nós vamos precisar de energia, se possível energia sustentável, vamos precisar de água, água com qualidade. Então são esses os cuidados que nós temos que tratar. Nossos projetos estão indo nessa direção. Tem um outro projeto, uma parceria excepcional também, que nós conseguimos assinar a semana passada. O PTI assinou um memorando de intenções com uma instituição indiana chamada CEDAC, que é o Centro de Desenvolvimento de Computação de Alta Performance da Índia, e nós vamos transferir a tecnologia de supercomputadores que a Índia tem para o Brasil, né? E se Deus quiser, vamos ter uma produção. Parece uma coisa de outro mundo, mas não é, né? Quer dizer, sejam supercomputadores ou sejam computadores, a questão toda é você desenhar como essas máquinas podem ser montadas e fazer a chamada assemblagem. Porque hoje todo mundo compra produtos globalmente, né? Então, nós temos condições perfeitas de daqui a 3 anos, no máximo, fazer essa assemblagem e ter uma indústria de produção de computadores de alta performance aqui na região. Então, esse é um projeto que essa transferência de tecnologia está começando agora, tá envolvendo um interesse muito grande também do governo brasileiro e do governo indiano. Então eu acho que isso é um alento, vamos dizer, para a região na área das tecnologias de informação e comunicação, que são tecnologias transversais, né? Elas perpassam todas as áreas do conhecimento e são muito necessárias também, né? E a gente acompanha também o envolvimento, né, do PTI com projetos municipais aqui em Foz do Iguaçu, o projeto do mercado, né, que está em construção já, o plano de mobilidade também que foi desenvolvido e entregue já para a Prefeitura de Foz do Iguaçu, essa parceria com a Prefeitura, com o Poder Público Local, isso continua também? Sem dúvida, nós temos hoje, eu acho que mais de 10 projetos em parceria com o município de Foz, né? É uma, eu digo já que é uma simbiose, né? Os nossos recursos em geral para Foz, mais do que financeiros, são recursos econômicos. Nós temos hoje quadros técnicos altamente jovens e altamente capacitados lá no PTI, e estamos aí junto com a Prefeitura desenvolvendo esses projetos, né? Seja o Mercado Municipal, o Cubal, que já está em Iamaí, junto com a Diretoria de Coordenação também, que é responsável pelo desenvolvimento regional, né? Mas não temos só com Foz, né? Nós estamos, temos projetos praticamente nos 54 municípios da região oeste do estado hoje, né? E projetos muito efetivos, seja de projetos de pavimentação, né, de pedras irregulares, e até por causa da proteção das microbacias, para que o lago não seja sedimentado, sejam projetos na área de biogás, sejam projetos na área, agora estamos começando um projeto em parceria com o Ministério de Ciência e Tecnologia, chamado Internet para Todos, em mais de 2 dezenas de municípios aqui da região oeste. Tem projetos na área de saúde, Itaipu tem, o PTI é o braço também para o GT Saúde em todos os municípios, tem projetos educacionais efetivos. Então as ações de Itaipu e do PTI no oeste do estado são e junto, né, junto com as prefeituras, junto com o poder local, elas têm sido realmente muito efetivas. O programa Oeste em Desenvolvimento, que é um programa que nós fazemos parte, né? Nós temos uma equipe lá para o programa dentro do PTI, é um programa que é, vamos dizer, liderado pela comunidade da região oeste. São várias ações bastante importantes, e a gente acompanha também que, ao longo do tempo, uma das reivindicações da própria comunidade lá do PTI era a questão de um novo acesso, né? Um acesso facilitado, para que não fosse preciso fazer aquele processo para os visitantes, por exemplo, de credenciamento na barreira de Itaipu e todo aquele deslocamento, sendo que existe um atalho, né, onde é possível chegar até mais rapidamente ali ao Parque Tecnológico. Esse novo acesso, ele pode sair do papel já? Como é que está a situação? Já foi licitado, inclusive, né? Vamos confirmar ou não essa licitação aí nos próximos dias e semanas, mas devemos ter um acesso próprio lá para o PTI, né? Independente do acesso à usina. A usina tem uma segurança, que é uma segurança específica em função da importância estratégica até que uma usina dessa tem para o país. Eu digo sempre que na época, em janeiro e fevereiro, nós chegamos a gerar, Itaipu chegou a gerar quase 20% da energia elétrica produzida no país. É muita coisa. Então Itaipu tem uma importância excepcional para o Brasil, e a segurança da usina tem que ser efetiva como é. Então o acesso a essas 7 mil pessoas que circulam no parque, muitos, maior parte delas alunos e professores da Uniwest, da Unila, temos também a UAB lá, o acesso, e dos nossos colaboradores, vai ser um acesso independente ali, um pouco à esquerda ali no trevo da Vila C, mais ou menos. Isso, né? Mais ou menos ali no trevo da Vila C, que vamos começar o acesso para o PTI. Vai facilitar um pouco também, nós temos que ter uma certa segurança lá também, né? Não vai ser aberto, né? Ele vai ter um acesso um pouco mais simplificado que o acesso da usina hoje. Portanto, conversamos aqui com o diretor superintendente do PTI, Ramiro Varhaft. Muito obrigado pela participação aqui na RCI nesta manhã de terça-feira. Eu que agradeço, Guilherme, agradeço, Malu, também. Obrigada. Foi um prazer estar com vocês aqui.